Somente a Protax. Falou no 4, frequência livre. Entrou no 0, no 6, livre táxi, já para o ingresso. livre pouso na 17, Fox Fox Zulu, ventando 40 graus com 8 nós, altímetro no 0 no meio. Zulu, seu solo 2-0, autorizado backtrack, reporte livrando. Deixar o hotel, observe a aeronave iniciando backtrack, segue a mesa, reporteado e pronto no 7. Frequência livre a estacionar. As aeronaves do controle em 119.8. Control Hotel, decolado 23, controle 1 na decimal 8, bom voo. Control Hotel. Torre Gol 1966, abaixado, cercado, visual. Gol 1966, livre pouso na 10, vento no 50 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 066. Livre pouso, 66. Quanto foi o vento pro gol 1966? 150 com meia dúzia. Certo. Solo 66, solos 32, liga direita, solo 12, 1 decimal 9. 1, 2, 1, 9, 66. Corrigindo 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1. Salvador, boa noite, TAM 3894. Boa noite, TAM 3894, check trem, livre pouso na 10, vento no 50 graus com 7 nós, altímetro no 066. Passo travado no 0 no 6, 3894, pouso na 10. Gente, estamos com o sequenciamento, fora essa na, já na, sobre a cabeceira, mais duas, estimado 5 minutos. Embaixo travado, 645, aguarde pista livre. Oi, Salvador, muito boa tarde, é o Triple 5491. Boa tarde, é a parte externa 5491. Repetir a externa 5491. 3894, solo 36, livre à direita, solo 121, decima 1. Direita 21, 1. 3, reduziu o papi, brilho 312. Gente, o controle do papi não está conosco, mas vamos informar para reduzir. Livre posição no zero, vento no 60 graus com meia dúzia de nós, altímetro no zero no 6. 7, livre Passou externo, trip 5491. A gente aguarde pista livre. Guardando a pista livre. Bom, no 645, solo 38, livre à direita, solo 121, decima 1. 21, decima 1. Continua lá. Agora ficou bom. Trip 5491, livre pouso não no zero, vento no 50 graus com meia dúzia de nós, altímetro no zero no 6. Livre pouso 5491. Boa noite 69, após a aeronave da trip na curta final, ali mantenha no zero. Ali mantendo após a aeronave, ali mantendo no zero, não vai ser. Quatro nove um, solo aos 40, livre à direita, solo 121, decima 1. Livre Estrada direita, chamando solo 121.154, 9. Nove, linha decoladão no zero, vento no 60 graus, com meia dúzia de nós. Linha decoladão no zero, ou no vento no 60. Em Salvador, Papatango, Vitor Tchaiotel. Vitor Tchaiotel, prossiga. Estabilizado, Vitor Tchaiotel, final no zero. Vento no 60 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 6, aguarde pista livre. Salvação. Charlie Hotel, livre pouso na 1 no 0, vento no 50 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 6. Vitor Charlie Hotel. Oito, meia, nove, decolado aos 42, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, grato, outra vez. Charlie Hotel, solo aos 44, livre à direita, solo 12, 1 decimal 1. Salvador, o Chanel 6143, para a série, duas milhas do externo. O Chanel 6143 é para externo. Dobará. Passando externo, Shanair 6143. Venha no 43, livre pouso na 1-0, vento no 30 graus, com no 09, altímetro no 0 no 6. Venha no 43, sente livre pouso, pista 1-0. Ano 43, solo 48, livra direita, solo 121, decima 1. Olha pra solo 211, 61, 43. Azul 4206, aproximando a espera da 10 pronto. Ali mantém 4206. Mantém 4206. Com 206, linha decola da 1-0, vento no 40 graus, com no 0 nosso. Tá alinhado, linha decolar da 1-0, azul 4-2-0. Siga. Checos 1-9M, segue para final da 1-7, reporte final de 3 milhas. 2-0-1. 2-7. Azul 4206, decolador 51, controle 19 decimal 8, bom voo. 198 vai chamar, obrigado. Sul 9, ML livre pouso na 1-7, vento no 40 graus, cono 09, altímetro no 06. Pouso autorizado, 9. Novembro, é sala 5-4, em Palma Pátio. Livre táxi, pátio 5. Salvador, boa noite. Senado, é 201, pode esperar a prova. É 201, a linha decola da 10, ventando 40 graus, com no 1 no nosso. Aliás, aquela questão, não dá. Aliás, pronto, já está. Perfeito. Decolado ao 00, controle 119, decima 8, bom voo. 19, muito obrigado, boa noite.